Senhoras e senhores, boa noite. É com grande prazer que a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ABRAME, recebe a todos para o encerramento do seu ciclo de palestras do ano de 2017. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: o presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, juiz de direito da Paraíba, Kelps de Vasconcelos Vieira Pires; o delegado seccional da ABRAME em Minas Gerais, juiz de direito, Roberto de Freitas Messano; o presidente da União Espírita Mineira, Henrique Kemper Borges; o desembargador Estevão Luquezzi de Carvalho; o juiz titular da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Contagem, juiz de direito, Haroldo Dutra Dias; o major do Exército, Rafael Alves Rezende, representando o comandante da 4ª Região Militar, general de divisão Henrique Martins Nolasco Sobrinho, e do brigadeiro Ivan Ayupi. Boa tarde a todos. Vamos começar. Essa música está na telinha que vai cantar? É a música que está na telinha? O homem. Todos podem acompanhar, ok? Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreendeu. Da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, caminho

Obrigado. Para a prece inicial, convidamos o juiz titular da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Contagem, juiz de direito Haroldo Dutra Dias. Pai de infinita bondade, Divino Mestre, nessa data muito especial em que recebemos nosso irmão e devotado trabalhador Godinho, na terra das Alterosas, nós te suplicamos, Senhor, que ampare os nossos familiares, os nossos lares, que ampare a justiça do estado de Minas Gerais, todas as instituições que aqui trabalham em teu nome. Aproveitamos para pedir, Senhor, pela saúde do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ebert Carneiro, que ele mereça da tua misericórdia as dádivas do restabelecimento e da saúde. Que a palestra do nosso irmão Godinho possa transcorrer num clima de harmonia, de paz, a fim de que as luzes do Consolador Prometido se derramem pela boca dele nos corações de todos que aqui assistimos, encarnados e desencarnados. Protege, Jesus, aqueles que detêm o poder na pátria do Evangelho, que cada qual possa cumprir a sua tarefa em consonância com os teus desígnios, com os teus planos. Esteja conosco agora e sempre, Senhor, que assim seja. Convidamos o delegado seccional da ABRAME em Minas Gerais, juiz de direito Roberto de Freitas Messano, para suas palavras. Boa noite a todos. Nós queremos só ressaltar o destaque dado pela ausência do desembargador Ebert, que realmente, com muito carinho, sempre nos foi prestativo, e também ao ex-presidente Pedro Bittencourt, que nos facultou esse espaço desde a sua administração, continuando pela administração do Dr. Ebert, que realmente está adoentado. Estava previsto o comparecimento dele, mas teve que fazer um procedimento médico e não houve oportunidade. Mas queremos agradecer a presença de todos vocês. É um momento para nós muito importante, porque estão presentes o presidente da Federação Espírita Brasileira, Brigadeiro Jorge Godinho, está presente o presidente da União Mineira Espírita, Dr. Kemper, e está presente também o nosso presidente da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, ABRAME, Dr. Kiobis, e algumas autoridades, como o Brigadeiro Iaupi, né? E o Major, representando o General, Major Renato. E, então, para nós é de muita alegria, no encerramento desse ciclo de palestras, temos a presença dessas pessoas. Nós, antes de darmos a palavra ao Brigadeiro Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, fazemos uma lembrança que nós trouxemos, conforme prometido, a pomada do vovô Pedro. Ela, no final, eu direi, ela vai ficar à disposição, as pessoas que tiverem necessidade podem nos procurar. E também vai ser distribuída a programação, o ciclo de palestra da ABRAME TJ para o ano que se segue, 2018. Né? Então, nós vamos dar a palavra ao Brigadeiro Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. que falará sobre o tema O que Kardec representa para a humanidade. Boa noite a todos, autoridades já mencionadas, senhoras, senhores. É com muita alegria que nós estamos aqui neste momento para podermos falar de um assunto que nos toca bastante, mas ao mesmo tempo aproveitar o ensejo para reverenciar esta data de hoje, que hoje, 5 de dezembro, completa 83 anos de desencarne de um dos escritores mais conhecidos, o emérito Humberto de Campos, que desencarnou no dia 5 de dezembro do ano de 1934. Fazemos essa referência porque iremos recorrer a ele e à mediunidade abençoada de Chico Xavier para podermos iniciar nossa fala. O seu linguajar é muito mais poético do que o nosso. Iremos retratar as suas palavras da forma que nós entendemos. E ele nos diz em uma das obras mediúnicas pelo Chico, que é Cartas e Crônicas, no capítulo que tem o título Kardec e Napoleão, ele nos diz que era a noite do ano de 1799. Era o último dia de uma mudança de século, para iniciar o ano de 1800, o século XIX. Mas naquela noite, no plano espiritual sobre a Europa, reunia-se a latinidade, espíritos nobres, espíritos que ao longo da história da humanidade tiveram uma representatividade em todas as áreas do saber. Os antigos gregos, chineses, americanos, hispânicos, e ele cita um inumerável deles, especificamente seus nomes. Ali estava Sócrates, ali estava Platão, ali estava Danton, Robespierre e vários outros espíritos identificados pela sua própria luminosidade de acordo com seu desenvolvimento intelecto-moral, aquisição espiritual que amealharam ao longo do tempo. Era um conclave aonde ali se encontravam esses espíritos com um objetivo, naturalmente. Era o último dia de um ano e haveria uma reunião já adredemente programada pelo plano espiritual. Quando se observa pontos luminosos não tão intensos sendo direcionados da crosta da Terra até aquele ambiente no plano espiritual, ao chegar ali, identifica-se espíritos que ainda estavam encarnados e naturalmente a sua luminosidade diferenciava daqueles que já estavam desprovidos do corpo físico, que durante o sono, no descanso do corpo, a emancipação dos seus espíritos possibilitou-os estarem presentes naquela reunião. Identificava-se logo Napoleão, o corso, que estava num desenvolvimento progressivo na sua carreira, na sua vida militar, sendo reconhecido no mundo europeu, principalmente pelo povo francês. E ele, ao se dirigir, é reverenciado por todos aqueles que ali se encontram. Mas ele, impassível, segundo Humberto de Campos, com a sua roupa típica, imagino eu, com a mão, como sempre andava, e com a sua empáfia de corso, como ele sim se apresenta pelos historiadores. Mas impassível, todos emocionados, menos ele, que se dirigia a um trono que adredemente havia sido preparado para que ele sentasse. Assim ele faz, senta-se ao trono, e durante aqueles momentos aparece algumas clarinadas anunciando também do alto, como se fosse um rastro luminoso que se aproximava daquele local. Eram pontos de luzes que, quando tocavam ao solo, se transformavam em seres humanos. Dentre aqueles, havia um espírito que estava se destacando dos demais. Ele trazia um cajado à mão, com a sua luminescência própria, e naquele instante é o momento em que Napoleão, ao observá-lo, ele se emociona. Ele se levanta, lágrimas aos olhos, se aproxima desse espírito, se ajoelha, e o espírito levanta-o para abraçá-lo. Nesse momento, ouve-se uma voz suave, aveludada, dirigindo-se diretamente a Napoleão. E diz a Napoleão naquele instante: irmão, amigo, ouve a verdade que está no meu espírito, alertando-o, dizendo a ele de que ele, naquele instante, que ali se encontrava diante daquele que era o apóstolo da fé, e que em nome do Cristo iria trazer à humanidade novos conhecimentos, que ele aproveitasse a oportunidade que lhe tinha sido dada, o compromisso que ele havia assumido, e que ele cumprisse esse compromisso, e se assim fizesse, certamente ele seria reconhecido eternamente pela humanidade. Mas caso ele derrogasse esse compromisso, ele teria também sob seus ombros momentos sombrios de dificuldades, de problemas, por não ter cumprido a tarefa para a qual se compromissou. E a partir daquele momento, daquele diálogo, aquele momento do colóquio, ele é desfeito. E conta-nos Humberto de Campos que este espírito, que seria Allan Kardec, na sua reencarnação próxima, conduz Napoleão ao seu leito, retornando-o para a sua vigília normal. Vira-se o ano 1800, e no ano de 1804, dois fatos nós vamos destacar. O primeiro deles é de que naquele ano, Napoleão, ele se coroa como imperador da França. Convida o Papa Pio VII para aquela solenidade, porque era tradição o Papa coroar os reis. Mas naquele momento, ele toma um ato que quebra todo o protocolo e cria um grande problema institucional. Naturalmente, com a Igreja representada ali pelo Papa, já que o Papa é que levaria a coroa à sua cabeça. Ele toma a coroa do Papa, se auto-coroa e coroa sua esposa Josefina, dando uma marca de que ele realmente era o imperador, era aquele que mandava, e deixando o Papa numa situação muito difícil. Naquela reunião do dia anterior, entre os encarnados, nos diz Humberto de Campos, que o Papa Pio VII acompanhava Napoleão naquele encontro, como Beethoven e Pestalozzi, Johann Heinrich Pestalozzi, o famoso professor Pestalozzi, que estavam encarnados e que naquele encontro ali estiveram junto com Napoleão. Bom, depois nós sabemos, a própria história nos conta, que o final da vida de Napoleão foi no exílio, na ilha de Santa Helena, e provavelmente não cumprindo aquela tarefa que havia se compromissado com o alto. Mas neste mesmo ano, no final do ano, no dia 3 de outubro, nasce Hippolyte Léon Denizard Rivail, na cidade de Lyon, na França. Uma criança que teve uma educação na Suíça, na cidade de Verdun, com o professor Pestalozzi, que à época era um professor de referência. O seu ensino era diferenciado dos demais. Primeiro que ele não dava o ensino de maneira impositiva, de maneira pedagógica, como se faz hoje. Coloca-se os alunos e a matéria é exposta e cobra-se dos alunos as respostas coerentes àquela matéria que está sendo dada. A filosofia dele era justamente olhar individualmente cada aluno e retirar do aluno o potencial, partindo do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, das consequências para chegar às causas. Desta forma, ele aproveitava as estações que são bem distintas na Europa e a cada uma delas procurava levar aos seus alunos o conhecimento daquilo que estava acontecendo com as coisas, com os objetos, com a natureza, e que não era produto da inteligência do homem, demonstrando a cada um deles que havia uma inteligência superior à dos homens, que era o criador de todas essas coisas que se apresentavam. Não houve um aluno de Pestalozzi que não acreditasse em Deus. Numa época em que o século XIX chegou ao apogeu do materialismo. Foi neste século que os homens, os filósofos, depois do iluminismo, os estudiosos, chegaram a conclusões de que a providência divina poderia ser descartada. A existência de Deus era negada, e a partir dali tudo era explicado à luz da matéria, do materialismo. Era o nascer, o viver, o morrer, e a partir daí o nada. Era uma filosofia, e é uma filosofia, porque hoje fica até difícil dizer-se alguém materialista, porque a própria ciência, a tecnologia, o desenvolvimento demonstra que a matéria é uma energia mais condensada. Ou seja, talvez o termo melhor para se dizer hoje seja energicista do que materialista. Mas à época, tudo se tentava explicar com isto. Era um momento, era um contexto. E nós estamos assim já chegando na metade, primeira metade do século 19. E fenômenos aconteceram no mundo, em alguns continentes, especificamente no continente americano e no continente europeu. Fenômenos que foram registrados, alguns deles, mas que nós vamos ressaltar, um que é conhecido dos espíritas, que são aqueles fenômenos conhecidos como das irmãs Fox, na cidade de Hydesville, no ano de 1848. Era uma casa, antes deles habitada, era considerada uma casa mal-assombrada, porque aconteciam coisas que não havia explicações, barulhos, pessoas como se estivessem andando, mas não se encontrava a causa daqueles efeitos que, através do som, as pessoas identificavam. Esta família, que era das irmãs Fox, foram habitar esta casa, e os fenômenos cada vez mais se intensificavam. E havia duas jovens, que eram as irmãs, e uma delas, diante daqueles barulhos, daqueles fenômenos, ela tem a inspiração de dizer assim: olha, se é espírito, então bate uma palma. Ela acabou de dizer isso, o sinal da palma apareceu. E a partir deste instante, iniciou-se um diálogo tipológico com sinais. Uma pancada sim, duas pancadas não, até que se procurou o alfabeto e veio uma mensagem dizendo que ali quem estava se comunicando daquela forma era um espírito que tinha sido um mascate, tinha sido um comerciante, um viajante, e que foi assassinado naquela casa e o seu corpo se encontrava ali enterrado. Foi feito todas as pesquisas, encontraram o corpo. Se alguém tiver dúvida, há registro isso na cidade de Hydesville, no estado de Nova York. Se naquela época houvesse boletim de ocorrência lá, havia um BO dizendo do fato. E isso está comprovado, é um museu que existe à disposição. Mas este é um fato na América, como haviam outros fatos que não foram registrados na história, como este que nós estamos nos tocando neste momento. Na Europa, os fenômenos eram diferenciados. Era de uma forma burlesca. Eram mesas, objetos que bailavam no ar, registrados por todos os periódicos da época, aonde as pessoas iriam assistir como num palco, deste que nós estamos aqui, apenas para o seu diletantismo, para a curiosidade, e os objetos voavam. Mas, além disto, em algumas reuniões, as mesas davam respostas. E algumas pessoas interessadas começaram, então, a questionar, e as respostas vinham. Até que essas respostas, também de uma forma titológica, foi informado de que se pusesse uma cesta com um lápis ou uma pena, com a pena voltada para baixo, num papel, e que as pessoas identificassem, botassem as mãos em cima dessa cesta, e ela começava a fazer riscos ou algumas escritas a respeito. E assim algumas reuniões particulares estavam acontecendo. Hipólito Leon Denis Arrivaio, que nasceu em Lyon e que se educou em Pestalozzi, lá em Verdun, Não se tem a data exata de que ele saiu da Suíça para Paris, mas com 18 anos ele já se encontrava em Paris. E ele era um poliglota, era tradutor, foi escritor, ficou sendo conhecido no meio acadêmico, entre a sociedade dos literatos da época, porque ele escreveu livros de matemática, de aritmética, livros de gramática francesa, e a partir disto ele conheceu algumas pessoas, e estas pessoas, diante desses fenômenos, falava para ele. E ele, ao longo da sua vida, estudou também o magnetismo, que no século passado tinha sido estudado, deixado informações através de Mesmer, de Anton Mesmer. E durante décadas ele conhecia perfeitamente os mecanismos do magnetismo. E o seu Carlotti, que era um amigo dele, chamou e disse para ele que as mesas... estavam falando que as mesas estavam ali, disse, olha, que as mesas mexam e que elas possam bailar, isso é possível, um objeto, dependendo de como se faça, o magnetismo, isso acontecer. Agora, para que uma mesa faça, tem que me provar que ela tem músculo, tem cérebro, etc., raciocínio. Mas ele não deu muita atenção, porque o senhor Carlotti era uma pessoa que, quando ouvia as coisas, não passava muito pelo crivo da razão. Ela ouvia e já de imediato falava. Esse tipo de pessoas que, quando ouve uma coisa, já passa para frente, sem fazer nenhuma análise, nem medir as consequências daquilo que fala. O tempo passou, ele foi convidado por outro senhor, que era o Fortier, era uma pessoa que ele conhecia, também tinha um outro senhor, que era um funcionário público, um senhor já de idade, ponderado, e falou a mesma coisa que o senhor Charlotte. E falou para ele participar de uma das reuniões. E foi assim que, na última terça-feira do mês de maio do ano de 1855, ele presenciou uma reunião na casa da família Plenemaison, da senhora Plenemaison. E ali ele observou o fenômeno das mesas. Ela bailava, escrevia, fazia tudo isso, e ele verificou que realmente não havia fraude. Não era possível um objeto fazer aquilo tendo fraude. Mas aquilo ocupou-o bastante, porque com seu bom senso, com a sua razão, com seu discernimento, ele identificou de que diante daquele fato havia algo muito mais importante e que a humanidade desconhecia, como ele também, porque ele estava diante de um efeito inteligente. A mesa não é inteligente, não tem raciocínio, era um objeto, e que a causa também só poderia ser inteligente, mas que ele desconhecia. E a partir daí ele começou a aprofundar-se nas pesquisas, primeiramente para atender aos seus questionamentos. Mas ao longo das suas pesquisas ele veio identificar que se tratava de assuntos mais sérios, porque as perguntas até então feitas eram perguntas frívolas, de interesse daquele momento, de pessoas, de coisas do futuro que iriam acontecer, e ele então começou a fazer perguntas mais aprofundadas, perguntas mais voltadas a interesses daquilo que ele imaginava que era algo que era desconhecido, mas que estava se fazendo presente através de seus efeitos. E quanto mais aprofundada era a pergunta, as respostas correspondiam ao aprofundamento. E ele se preparava antes, fazendo perguntas para que nas reuniões ele assim o fizesse. E ele se destacou a tal ponto que, quando ele não podia ir à reunião, as pessoas ficavam perdidas, não sabia como fazer. E ele foi assim, perguntando, analisando e utilizando-se de uma metodologia, a universalidade do ensino, vários médios, em vários locais, buscando perguntas cujas respostas ele analisava, catalogava, e dali ele retirava aquelas que a universalidade do ensino demonstrava que eram verdades. E ele foi fazendo isto até o ponto de que chegou praticamente a um livro que ele deveria já, ao longo desse trabalho, já com o conhecimento de que também ele teria uma tarefa, uma missão a ser executada, e pela orientação dos Espíritos, que assim que ele terminasse os trabalhos, que ele publicasse essa obra. E assim nós vamos observar que no ano de 1857, na primavera, em abril, este livro, que é o livro Dos Espíritos, que ele fez questão de identificar a parte que ele exarava como sendo o seu comentário, a sua opinião, daquela que realmente era dada pelos Espíritos, cujo mérito ele sempre ressaltou, dele foi apenas coordenar, foi apenas de fazer com que a ordem, a sequência deste livro, ele tivesse a sua participação efetiva. Mas as respostas não eram deles. Por isso que o livro é Livro dos Espíritos. E aí nós vamos verificar um contexto, porque nós já estamos falando da segunda metade do século XIX, o materialismo no seu ápice, tudo era matéria, e ele, a primeira coisa que identificou, aqueles que se comunicavam, diziam-se espíritos, nós somos espíritos. E a partir desse momento, com as perguntas feitas, ele identificou que os espíritos nada mais são do que os homens quando desencarnam e passam ao plano espiritual, com suas aquisições, com seus valores, e que eles não são detentores de todos os saberes, porque são espíritos, viraram santo, a partir daí sabem tudo. Então esse foi um ponto que ele identificou, e que ele, a partir daquele momento, tratava os espíritos como tratava um ser humano qualquer, nas suas conversas, nos seus diálogos, buscando as informações próprias. O segundo aspecto que ele identificou é de que ele estava diante de um fato que comprovava uma vida que não era vista nem conhecida pelos homens, porque os sentidos não percebiam essa vida, mas ela existia. E a comprovação da imortalidade. A partir daí, ele começou a se interessar também para saber, olha, se há uma vida, nós não percebemos, é um laboratório para que nós possamos saber como é que é essa vida, já que todos nós iremos passar por esse crivo que se denomina morte e que na realidade é uma passagem para uma outra dimensão. E assim ele começou a realizar o seu trabalho. E nós vamos observar o livro dos Espíritos, numa metodologia, numa clareza, que todos aqueles que leram e que compreenderam a mensagem, dissertaram para eles, para Kardec, agradecimentos, e o seu nome, que era Hipólito Leon Denis Arrivaio, ele utilizou o pseudônimo de Allan Kardec, justamente para que não confundisse com ele, o escritor, aquele homem conhecido no meio literário, para dar a isenção. Mas só que esse nome, os próprios espíritos, aquele que dizia ser o seu mentor, o seu orientador, falou que eles ambos viveram nas Galias, que é a França de hoje, naquela região. Na época ele era um sacerdote druida, cujo nome era Allan Kardec. Então o pseudônimo que ele usou era o nome dele, só que era de uma outra existência, já que o espírito imortal só tem uma vida e muitas existências. E é natural que durante todas as existências, nomes nos foram dados. E dentro do momento que ele escolheu um nome que ele usou, é um pseudônimo que era o próprio nome dele de uma outra época. E assim ele assina como Allan Kardec. Mas o livro, ele veio num momento, num contexto, em que tudo que se explicava era matéria. Só que, na estrutura do livro, se negou Deus naquele momento, se negou a providência divina. E o livro inicia, naturalmente tem uma introdução que é dele, tem uma parte que é prolegômenos, mas ele inicia no seu primeiro capítulo, falando das causas primárias. E a primeira pergunta do livro é para contrapor aquele momento histórico que a humanidade viveu, ele perguntando de uma forma indefinida, porque o conceito de Deus até então era o antropomórfico, era o Deus que pelas Escrituras a criatura é a semelhança do Criador, mas por não conhecermos o Criador, criamos ele a semelhança da criatura, com a imagem de um homem. E a sua pergunta foi indefinida até para confirmar, imagino eu, se aquele Deus antropomórfico era a resposta que viria. E ele pergunta: que é Deus? E a resposta é magistral. Porque a doutrina espírita, ela surgiu no momento como um sol no amanhecer de uma nova era. Surgiu no momento para trazer novas ideias. No momento que surgiu, surgiu compatível com a ciência da época, até mais avançado que a ciência da época, e com o pensamento contemporâneo. Veio trazer boas notícias, veio revelar algo diferente do que até então era dito. Porque o Deus que agora está expresso como resposta a esta pergunta, causa primária à inteligência suprema. A inteligência suprema é a causa primária de todas essas coisas. Mas quando, nas suas perguntas mais à frente, ele pergunta: quem é espírito? Aí a resposta vem dizendo que é o princípio inteligente do universo. Pela primeira vez, ao ler a minha pessoa, imagina todos aqueles que estudaram a obra, eu reconheço a criatura semelhante do Criador sem nenhuma imagem. Porque o Criador é a inteligência suprema e a criatura é o princípio inteligente. Para mim tem lógica, faz-me entender melhor a criatura e o Criador sem nenhuma imagem, respeitando o conceito exarado na própria Bíblia, nas Escrituras, de que a criatura está à semelhança do Criador. Mas nesse próprio capítulo que fala da criação, dos elementos gerais do universo, do princípio vital, dá-nos uma outra conotação que vem não contrariar, mas dizer assim: materialistas, filósofos, parem para pensar. Na humanidade não existe só matéria, porque ali os espíritos disseram que no universo existem dois princípios: o princípio material, o princípio espiritual, antes e acima destes, o Criador. Então, no universo, o que é espírito, e o que não é, é matéria, e vice-versa. O que não é matéria é espírito. E aí entende-se a diversidade infinita que existe desses princípios relacionados especificamente à matéria, que ela pode apresentar-se em dimensões diferentes, até de forma não perceptível pelos sentidos nossos, na dimensão em que nós nos encontramos. Isto traz uma outra revolução para o conceito da época e para o materialismo vigente, que não dava nenhuma esperança, porque o nada era a busca daqueles que, por fraqueza moral, diante de dificuldades naturais que todos passam, buscava no nada a solução para seus problemas, já que não se identificavam em resolvê-lo. E aí muitos buscaram o autocídio, o suicídio, buscando nesta solução a morte. Só que os espíritos vieram dizer que este ato é o pior ato que se pratica. Da mesma forma que eles disseram: somos espíritos, eles vieram dizer como é a vida no plano espiritual. E aí nós vamos encontrar a maior rede social que a humanidade conheceu, mas não é reconhecida. É reconhecida porque o criador do Facebook é aquele que criou a rede social e que todo mundo acompanha hoje o outro quando viaja e dá as informações de onde está. Olha, a viagem é assim, o hotel desta forma, paga-se tanto, dá todas as informações. A pessoa segue aquele que viajou, faz a viagem, constata tudo aquilo que fez, e quando está lá, agrega ainda outros valores para aqueles outros que virão depois. Estas viagens que a rede social conhecida possibilita esse acompanhamento, nem todos fazem. Porque se eu fui à Austrália e alguém me acompanhou, poucos irão à Austrália. Agora, a grande rede social foi essa criada pelos espíritos com Kardec, porque foram eles que anteciparam aqueles que à época ali estavam ao plano espiritual e vieram contar como é a vida no plano espiritual. Vieram dizer: o suicídio não vale a pena, eu pensei que eu iria resolver o problema, mas ao contrário, eu sofri muito mais. Eu não pude nem viver a vida material e nem pude viver a verdadeira vida, que é esta que eu estou aqui, porque eu estava vinculado a um corpo que não mais existia, passando por todos os sofrimentos, até o momento que eu pude libertar-me disso, mas um sofrimento, uma dor moral. Não vale a pena agir desta forma. Abriu um outro horizonte. E esta rede social, todos nós iremos fazer essa viagem. Então, este livro, o papel de Allan Kardec, veio mostrar à humanidade algo diferente de até então foi mostrado. É o maior arcabouço filosófico que a humanidade tem conhecimento, mas ainda não conhece, porque está à disposição da humanidade, mas poucos conhecem este livro, que está há 160 anos submetido a questionamentos. E se nós fizermos uma análise e uma comparação na linguagem do aviador, já que somos, e aqui tem companheiros que são aviadores, numa decolagem que decolou no início da segunda metade do século XIX, alçou voo, chegou um voo de cruzeiro, passou o século que houve maior revolução na face da terra, na história da humanidade, foi o século XX, duas grandes guerras, influências em todas as dimensões, tanto na material quanto na espiritual, revoluções na área da tecnologia, de avanços. O homem foi à lua, mandou-se para o espaço, que até hoje, espaçonaves viajando, os transportes diminuíram as distâncias, e assim foi passando este século turbulento. E o voo deste livro, um voo tranquilo, um voo de cruzeiro, iniciando o século XXI, há 17 anos, sem que esteja obsoleto, ao contrário, trazendo revelações à frente da ciência, porque no próprio livro está exarado que na casa do Pai tem muitas moradas, mas o livro está resgatando a pureza do Evangelho de Jesus, que o próprio Cristo havia falado há 2000 anos atrás: na casa do Pai tem muitas moradas. Mas Jesus também, quando preparava os apóstolos, os discípulos, para o que viria depois, na última ceia, ele prometeu um outro consolador, que iria explicar todas as coisas que ele não podia, porque o consolador é o Evangelho, é a mensagem que Jesus trouxe. O outro consolador, a doutrina vem explicitar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que nós procuramos ler, entender, nos consola, nos esclarece, nos alimenta, nos possibilita ver a vida de forma diferente. E a partir de então nós vamos observar a segunda parte do livro, que trata da vida espiritual, da vida do espírito, aonde ali nós vamos encontrar os espíritos nos falando dos estados em que o espírito se encontra durante a sua existência, a partir do momento da sua criação. E nós vamos encontrar 6 estados. O espírito, ele está, depois de criado, numa dimensão material, encarnado, como nós dizemos, ou ele pode estar na dimensão espiritual, fora do mundo material, mas na verdadeira vida, numa dimensão material diferenciada, no plano espiritual. Ele pode estar se preparando para nascer num processo encarnatório ou reencarnatório. Ele pode estar num processo desencarnatório, ou seja, de preparação para voltar ao mundo espiritual, que é o processo da morte, que para cada um de nós acontece de forma própria, da maneira mais adequada. ou está no plano espiritual influenciando o plano material, ou vice-versa, no plano material influenciando o plano espiritual. Estas seis condições é a do espírito imortal, que no nosso caso, nós aqui agora estamos encarnados. Cada um de nós vamos passar para o próximo estágio. O próximo estágio é a preparação para o retorno à vida espiritual, a desencarnação, que se fará de forma apropriada às necessidades de cada um de nós. E voltar à verdadeira vida, que é a vida espiritual, aonde lá os espíritos nos dizem, nesta parte, como é que é a vida no plano espiritual. Tem céu, tem inferno, tem purgatório? Aí eles vão nos explicar que essas coisas existem em nós mesmos, nas nossas mentes, como nós vivemos, como nós pensamos, mas que também no plano espiritual existem cidades, existe trabalho, existem escolas, existe aprendizado, existe estudo, e que tudo que está na dimensão em que nós encontramos é uma forma mais imperfeita daquilo que existe no plano espiritual. Hoje, neste século, nós usamos uma tecnologia que está aí à disposição de todos. Porque vivemos um momento de transição para um mundo de regeneração. E toda essa tecnologia, ela é necessária para que neste mundo nós possamos viver com esses instrumentos que aí estão. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda diz-nos, através da mediunidade do Divaldo, de que essa tecnologia que há 50 anos está chegando à disposição nossa e aquelas que virão ainda, que nós não conhecemos, são tecnologias autorizadas pelo alto, não tão aperfeiçoadas quanto no plano espiritual, mas necessárias para este mundo melhor, para este mundo de paz que nós devemos construir. Então, nessa segunda parte do livro, nós vamos encontrar a vida no plano espiritual. Mas na terceira parte, e o livro tem quatro, nós vamos encontrar ainda dentro dessa metodologia que o codificador deixou, as leis morais, as leis que regem o princípio espiritual. Porque as leis que regem o princípio material já é conhecida e vai cada vez mais se adentrando pela ciência que nós conhecemos, a física, a química, a biologia, etc., que vai trabalhando isto e vai nos trazendo ao conhecimento finito. Mas as leis morais são as leis que regem o princípio espiritual. Por isso que o codificador, no momento que ele começou a codificar a doutrina, ele identificou e ele exara dizendo assim, que está diante de uma ciência nova. Uma ciência nova porque não é uma ciência igual à ciência conhecida até então, porque a ciência conhecida até então trata do princípio material, das leis divinas que regem esse princípio. Porque neste capítulo que trata das leis morais, ele já inicia na pergunta 614 sobre as leis naturais. E os Espíritos respondem que são leis divinas, eternas, perenes, e que regem tanto um princípio quanto o outro. É uma lei só. Só que ela tem as suas características próprias para reger a sinergia que é dada a esses princípios nas dimensões em que se encontram. Mas as leis morais são aquelas que regem a relação entre os Espíritos. E lá nessa pergunta 614 diz que a nossa infelicidade, e nós somos infelizes porque nos afastamos destas leis. E aí o codificador, ao identificar a nova ciência, ele diz assim, que é uma ciência nova, que ao mesmo tempo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. É uma ciência de observação porque como doutrina, como ciência prática, ela trata da relação entre os espíritos. Nós, os encarnados e os desencarnados. Entre nós, os encarnados, e entre os desencarnados. E vice-versa, de um plano para o outro. Mas como doutrina filosófica, ela trata de todas as consequências morais advindas desta relação. Na realidade, é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos. É novo, porque até então a humanidade raciocinava só com matéria. Agora tem uma ciência nova que trata do espírito, dizendo-nos que o mundo, os universos, são compostos desses dois elementos, que são criaturas do Criador, em qualquer dimensão que nós nos encontramos. E começa então a nos falar das leis. E nesta vida de relação, nós como criaturas, nos relacionamos, nós com o Criador. É onde está a verdadeira religião religare, a criatura com o Pai. Nós nos relacionamos conosco mesmo. Precisamos aprender a nos relacionar conosco, que ainda não aprendemos. E há leis que regem isso. E também nos relacionamos com o próximo. E neste capítulo nós vamos encontrar estas leis tratando destas relações, da criatura para consigo, da criatura para com o próximo, da criatura para com o Criador. Aí nós vamos encontrar a lei do progresso, a lei da adoração, a lei inexorável, que nos leva a compreender melhor o mundo, as causas e os efeitos, que é a lei de causa e efeito, a lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei só, e que resume todas as demais, a lei de liberdade, a lei de destruição, colocando-nos a entender estas leis para que nós, através do conhecimento refletido sobre elas, possamos aplicá-las em nossas vidas. E na última parte, nos fala justamente das consequências morais dessas relações, que é as esperanças e as consolações. Mas ele não ficou satisfeito só com esse livro, porque ao estruturá-lo, sentiu a necessidade de desdobrar esses conhecimentos. E ele pegou cada parte e desdobrou em 4 outros livros. A primeira parte na Gênese, que trata das causas primárias, da criação. A segunda parte, que trata da vida espiritual, é o livro dos médiuns. A terceira parte das leis morais está no Evangelho, segundo o Espiritismo, onde aí nós encontramos o desdobramento dessas leis, e a quarta parte, o céu e o inferno. E aí nós temos uma revelação para a humanidade com base na ciência, na filosofia, nos aspectos éticos, morais, de consequências religiosas. A humanidade ainda não conhece isto. Cabe àqueles que conhecem divulgar isto, não fazer do proselitismo, mas divulgar através da própria aplicação dessas leis em suas vidas. Porque nós não podemos oferecer a alguém algo que nós não temos. Para que nós possamos divulgar, é necessário que vivenciemos primeiro. Por isso que o Espírito Emmanuel diz que o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, ou o Evangelho, ou a doutrina espírita, primeiro tem que florescer na intimidade de cada um, para depois florescer nas massas. Porque quando cada um de nós estudamos, meditamos, sentimos e vivenciamos estas mensagens, nós estamos florescendo em nós aquele reino de Deus que o Cristo falou lá para os seus discípulos. Quando ele os convocou, a primeira coisa que Jesus falou para o seu discípulo, está exarado em mais um livro de Humberto de Campos, Boa Nova, foi convidá-los à fidelidade ao Pai, serem fiéis a Deus. O que quer dizer isso? Ser fiel, cumpridores das leis divinas, porque o que Jesus trouxe foi as leis divinas, para que nós pudéssemos compreendê-las. Porque nesta terceira parte do livro dos Espíritos, quando vai se perguntando a partir da 614 até chegar na 625, os Espíritos nos dizem que estas leis estão escritas na nossa consciência. E Kardec pergunta: olha, se está escrita na consciência, será que precisa de alguém para me relembrar? Aí os Espíritos respondem que jamais a humanidade ficou a cavalheiro. sempre houveram espíritos nobres que vieram relembrar estas leis, para que nós não só nos afastássemos, porque nós havíamos esquecido e abandonado essas leis. E aí vem combinar com a pergunta 625 que ele faz: então, quem é o modelo e guia para que eu possa seguir essas leis? Quem é o modelo e guia da humanidade? Qual o exemplo? E a resposta é simples: Jesus. A doutrina espírita vem num século, porque Jesus foi crucificado há 2000 anos atrás. Tiraram ele da cruz, e durante os 300 primeiros, exatamente, 313 anos, até o dia 13 de junho do ano 313, quando Constantino deixou de perseguir os cristãos, deu a liberdade para que eles pudessem professar a doutrina cristã, mas em compensação atendeu aos interesses políticos dos homens e aos interesses pagãos. Porque Jesus, na sua doutrina, não deixou batismo, nem exigiu da mulher colocar um véu na cabeça para orar, e nem tampouco oráculo. Quando nós olhamos o contexto da época, que era politeísta, pagãos, estes hábitos nós vamos encontrar neste cenário. Os pagãos, à época, é que se utilizavam desses recursos para poder orar e elevar seus pensamentos. A doutrina cristã, na sua pureza, na sua pulcritude, ela conduzia e conduz aqueles que seguiam a uma transformação moral, a serem melhores, a praticarem o bem, o ato da caridade. E durante esses 300 anos iniciais, essa pureza existiu. A partir daí, a história nos conta, sendo resgatado. Mas Jesus crucificado foi retirado da cruz apenas na teoria. Porque a partir desse período, colocaram Jesus na cruz novamente. Ele veio para nos salvar, ensanguentado, não é? Com todas essas coisas para que nós pudéssemos. Mas jamais tiraram Jesus para estudá-lo, ver que homem é este, que tocava as pessoas, curava, que à distância ele conseguia curar. Um homem que foi tão grande que a história não coube na contagem. Ele disse: olha, antes dele, depois dele, ele ficou no meio. Porque ele se destaca, 3 anos de sua vida, nada escreveu, marcou tanto. E nós lembramos dele, foi pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, fazendo-nos hoje recordá-lo, porque fomos tocados pela sua mensagem. E a partir daí, a doutrina tira Jesus da cruz, traz para nosso meio, e diz-nos: é um cidadão, foi um homem que viveu com aqueles que necessitavam de remédio, e explica-nos como ele atendeu, porque ele atendeu, explica a sua estatura moral, daqueles que conviveram com ele, faz-nos entender aquilo que dizia que eram milagres. Porque milagres ou sobrenatural é enquanto não se conhece as causas destas consequências que nós denominamos assim. Mas no momento que a ciência nos possibilita entender, ou quando chegamos à causa do entendimento, acaba o miraculoso, acaba o sobrenatural, porque tudo é natural. Se no universo existem 2 princípios e o Criador, nada está fora da criação. Se é sobrenatural, é como se Deus tivesse admitido ou criado algo sobrenatural. Isso é tão ilógico, num raciocínio muito simples, hoje para nós, mas que ao longo da história da humanidade não foi tão ilógico que nós aceitamos, nós mesmos. Mas nós estamos vivendo uma era diferente, a era do Espírito, uma era nova. E a doutrina espírita e a missão de Allan Kardec foi justamente um missionário que veio trazer à humanidade uma revelação nova para resgatar essa pureza do Evangelho, para que nós pudéssemos entender, vivenciar isto, como um instrumento na construção desse mundo de regeneração, esse mundo de paz. Estamos no mês de dezembro e comemoramos o nascimento de Jesus, apesar dele não ter nascido em dezembro. Deve ter nascido em abril. O Haroldo deve saber mais disso do que eu, porque ele vai lá nas informações. Mas independente da época, não interessa. Este é um mês que nós comemoramos o Natal, mas esquecemos do aniversariante. Lembramos do Papai Noel, lembramos do trenó, lembramos do gelo, lembramos da árvore de Natal, do pinheiro, dos presentes, mas o aniversariante a gente esquece. E esse aniversariante, no momento que ele chegou até nós, a humanidade conheceu uma frase: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Esta frase tem um significado profundo que nós ainda não entendemos. Naquele momento, Jesus estabeleceu a plataforma da terra, a terra de paz. Para isso, tem que ter boa vontade entre os homens. E boa vontade é caridade. Ter boa vontade para com todos é ser benevolente. Porque quando o codificador pergunta o sentido de caridade, como Jesus quis deixar, eles responderam: é que tenhamos boa vontade para com todos, sejamos dóceis com os defeitos dos outros, mas severos conosco, e que possamos perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Mas alguém diz assim: mas o perdão não posso dar agora, que foi muito forte, foi algo muito profundo. Aí a doutrina espírita vem nos esclarecer através das mãos abençoadas das mediunidades de espíritos que vêm dar-nos informações não complementares. Eu não gosto de usar o termo complementar, porque a doutrina espírita é um bloco, veio pronta, não se altera, são leis divinas que estão aí para que nós possamos entender a proporção que a nossa zona de compreensão e as nossas consciências forem ampliando-se. Está pronta. Quem quiser mudar a doutrina espírita, é trabalho errado, vai perder tempo. Está aí para que nós possamos usá-la. Por isso que eu não gosto de usar complementa, obras complementares, mas são explicitações daquilo que está exarado nesta síntese contida no Livro dos Espíritos. Nós, ao ler estas obras, e quando entendemos que perdão é algo que alguém pode dizer é muito difícil, nós vamos encontrar em obras como da Joana de Ângeles, que ela dizendo assim: se você não é capaz de perdoar, porque a dor é muito forte, tenha compaixão. Aí, ó, compaixão eu posso ter. Mas às vezes, nem compaixão eu tenho, porque a coisa é muito forte. Aí ela diz assim: então desculpe. É uma escala, é um exercício, é uma conquista. Um dia nós perdoaremos verdadeiramente. Mas a gente inicia com a desculpa, depois vem a compaixão, aí depois nós perdoamos definitivamente. Mas são processos aquisitivos nossos ao longo desse processo evolutivo. E a doutrina espírita está aí para que nós possamos entender a razão de ser. O que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que o outro sofre? Porque ao desencarnar o meu pai, ele desencarnou com câncer. E o meu filho nasceu cego. Ou a minha cunhada, que jamais fumou, jamais teve nada, uma pessoa que teve uma vida e desencarnou com câncer de pulmão. Teve que fazer uma operação, tirar um pulmão, desencarnar. Onde é que está a explicação dessas coisas? Deus, como causa primária, inteligência suprema, os seus atributos são infinitos. E quando compreendemos os atributos do Criador, nós começamos a entender que Deus não castiga, que nós somos os algozes de nós mesmos. Se nós sofremos é porque nós nos afastamos das leis divinas. Se nós somos obedientes às leis divinas, nós seremos felizes, porque a consciência nos deixa tranquilo. E aí está o grande papel do codificador: trazer-nos de volta o Evangelho do Cristo, que hoje a luz da doutrina espírita nos faz entender como um instrumento para este mundo de paz que Jesus já falou há 2000 anos, para que nós possamos, utilizando isso, amarmos-nos mutuamente, vendo-nos como irmãos uns dos outros, independente se somos de país A, de país B. Porque isso está acontecendo de forma tão natural que as gerações novas, que hoje está aqui num país, Aí depois ela disse, não, um emprego aqui não está bom, eu vou para outro país. Se você perguntar, você é de onde? Muitos já respondem assim, eu sou cidadão do mundo. No futuro, que não vai demorar muito, ninguém vai perguntar de onde você é. Porque nós somos cidadãos da terra. Estamos caminhando para essa concepção cósmica, já que toda a comunicação facilita nos entender que o problema que existe lá na China é o nosso problema, porque nós sabemos na mesma hora como o nosso problema é o problema deles. Porque hoje as interligações, seja voltadas à área do comércio, buscando os preços mais baixos, para que a produção dos objetos, das coisas, sejam feitas onde se oferecem melhores características, faz-nos interligar comercialmente, numa interdependência, mas também faz-nos ressaltar esta ligação que todos nós temos como criaturas do mesmo, filhos do mesmo Pai. A humanidade não vai demorar muito a entender que somos todos irmãos. E aí nós vamos entender a diversidade, porque a diversidade não separa, a diversidade junta, a diversidade acrescenta, a diversidade nos complementa, para que nós possamos assim crescer nesse processo evolutivo. Mas é necessário que, para chegarmos a este mundo de regeneração, nesses dias de transição, nós possamos compreender melhor o que está acontecendo. E a doutrina espírita, o que Kardec deixou, faz-nos compreender melhor o contexto que nós estamos vivendo, faz-nos compreender melhor o mundo que nos aguarda, para que nós possamos, diante deste momento em que a humanidade é conduzida, induzida àquele materialismo lá do século XIX, que nos dias de hoje vem travestido de outras formas, e o Espírito Venerando Bezerra de Menezes recentemente nos deu uma comunicação no Conselho Federativo Nacional, dizendo-nos de que o materialismo apresenta-se agora de forma metamorfoseada, de maneira camaleônica. O camaleão, se ele está num local verde, fica difícil de você olhar, porque o seu mimetismo fica verde. Se ele vai para um local mais deserto, como a terra, ele se mimetiza parecendo com a terra, ou seja, ele muda de cor de acordo com a ambiência. E nós estamos vivendo momentos em que o materialismo está se apresentando também destas formas. E nós precisamos ter atenção para não cairmos no hedonismo, nos mesmos vícios, nos mesmos equívocos, como espíritos imortais que somos. E o futuro que nos aguarda é um mundo melhor, que precisa ser construído. A terra, o Brasil, nunca esteve tão bem como nos dias de hoje. Parece um contraste, não é? Mas não é, não. Eu vou fazer uma analogia rápida que eu gosto de fazer para nós entendermos melhor. Moro numa casa e eu sou uma pessoa que gosto muito de limpeza. Só que esta casa, a luz é vela, a vela normal. Acabei de limpar a casa, está toda limpa com a velinha, ótimo. Aí de repente a tecnologia chegou a luz elétrica, e eu troco a vela por uma lâmpada de 40 watts. Minha casa estava limpa, instalou-se a lâmpada, quando acendeu eu olhei, tem sujeira. Eu não tinha visto a sujeira, era uma teia de aranha, era alguma coisa que estava no canto. Aí eu limpo, a casa está ótima. Aí desenvolveram as tecnologias, apareceu uma lâmpada de 100 watts. Tirei a de 40 e botei a de 100 watts, casa recém-limpa. Quando eu olho, sujeira. Quando a luz chega, a sujeira aparece. Quando aparece, nós temos que limpar. É a luz que está chegando à humanidade. Não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. É inderrogável. Nós estamos caminhando para a busca da solução única para os problemas que nós estamos vivendo. Esta solução chama-se amor. O homem buscou a paz ao longo dos milênios, através dos conflitos e dos confrontos, através das guerras. E a paz está dentro de nós, como a própria música que nós ouvimos antes. No dia que nós buscarmos a paz, nós vamos lembrar de Jesus: a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. A paz que nos dá tranquilidade, que nos dá, diante dos problemas que acontecem fora, aquela tranquilidade, a confiança, porque a fé está sedimentada em nós. Então estamos vivendo momentos de expurgo, para que esse mundo de paz, em breve, seja construído por todos nós. Que nós possamos raciocinar com esse instrumento que está aí à disposição da humanidade. É natural que, para que nós possamos entender estas informações que os Espíritos mandaram, continuam mandando, especificamente pelo médium conhecido nesse estado, um cidadão simples, que nasceu ali, num lugarejo que hoje tem um aeroporto próximo, né? Pedro Leopoldo, até deve ter melhorado, porque o aeroporto leva a civilização, mas era um lugarzinho muito tranquilo, e ele vai transformar a humanidade, como Kardec o fez, porque as suas obras ainda estão sendo conhecidas. Na realidade, ele, como ele disse, era o carteiro, era o instrumento, mas sem um instrumento como Chico Xavier, essas informações não chegariam até nós como chegaram. Está aí à disposição da humanidade, daqueles estudiosos que estão buscando nestas informações a constatação daquilo que, através de pesquisas, estão encontrando, e coisas que são muito mais avançadas. São instrumentos para que a humanidade conheça, e a partir de conhecer sejam tocadas por ela e se transformem moralmente. Do Livro dos Espíritos, a única parte que dá a cada um de nós a condição de mudança, de criar novos hábitos, é a terceira parte. É onde estão os aspectos ético-morais de consequência religiosa. É onde nós encontramos a parte que nos toca e faz com que nós possamos mudar. Porque a ciência melhora o conhecimento, melhora a inteligência, mas fica por aí. A filosofia também. Mas os aspectos éticos morais é que nos conduz a mudanças para melhor, a criar novos hábitos, a nos transformarmos em homens de bem, que é o desejo que todos têm para que um dia a terra seja de paz. E a doutrina espírita chega num contexto como um instrumento para nos ajudar a compreendermos, espíritos imortais que somos, a vida de relação que temos entre uns e os outros, as suas consequências morais, e compreendermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. O papel de Kardec a humanidade ainda não conhece, mas vai reconhecê-lo como um grande missionário, é questão de tempo. Assim como outros missionários, que na sua época não foram reconhecidos pelos seus contemporâneos, mas a história, o tempo, demonstraram o seu verdadeiro papel e o benefício que trouxeram às civilizações. A humanidade necessita nos dias de hoje de Jesus como nunca necessitou, porque ele é o caminho. Não tem outro. E como a vida é feita de escolhas, que nós possamos escolher o seu caminho, para que nós possamos assim estar com a consciência tranquila, retirar de nós o mal como uma estratégia, porque o mal é a ausência do bem, e buscarmos na fortaleza da prece, que é a forma de nós nos comunicarmos com o Pai, aquilo que nós necessitamos para nos fortalecer diante dos desafios que a vida nos oferece. Era isso que nós gostaríamos de refletir nesses momentos com todos, sobre esta mensagem, que é de um mensageiro, que na realidade é um espírito missionário, como Humberto de Campos nos falou. É um mensageiro da fé, que em nome do Cristo iria trazer conhecimentos novos para a humanidade. Assim ele fez, cumpriu o seu papel, como todos os espíritos que com ele trabalharam na codificação da doutrina espírita, que a partir dela tem sido trazido seus desdobramentos através das mediunidades abençoadas que a misericórdia do Pai tem colocado para que nós possamos conhecer melhor a vida como realmente ela é. Então que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nós possamos, nessas reflexões, fazer com que saiamos daquilo que é o cognitivo, o conhecimento. Tragamos isso para o nosso sentir, para o nosso sentimento, porque a partir daí nós seremos capazes de praticar todo esse conhecimento que já está à disposição da humanidade. Somos felizes? Sim, porque já conhecemos. Mas o conhecimento é proporcional à responsabilidade. E nós temos muita responsabilidade, porque a quem muito é dado, muito será pedido. E Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para externar a profundidade do conteúdo dito pelo Jorge Godin. Me lembro quando estava preparando a pauta o ano passado para este ano, e eu pensei, qual o tema que eu vou dar para Jorge Godin? Jorge, não fui eu que dei, foi a intuição dos Espíritos. E eu me emociono porque realmente o que você fez hoje foi muito mais que uma palestra. Foi uma aula pedagógica, onde nós pudemos ter tivemos a oportunidade de passear pelas obras de Kardec, sobretudo sobre os Espíritos. E verificar quanto nós somos importantes aqui na vida e quantas oportunidades temos e não aproveitamos. Ainda vemos e não enxergamos, ouvimos e não escutamos. Por isso que sofremos, porque a poeira ainda não foi vista, porque a luz não chegou. Só a instrução, a leitura das obras básicas e o amor ao próximo através do autodescobrimento, como fala o irmão Divaldo Pereira Franco, né? Navegarmos para dentro de nós, ver aquilo que nós podemos e devemos melhorar, para que possamos ser mais fraternos e solidários uns com os outros, porque em verdade, como diz Emmanuel, nós somos o espelho da vida. O bem que a gente faz será espargido em torno de nós. Muito obrigado, Jorge. Pediu ao nosso presidente que a OPS que faça a prece final. Lembrando o seguinte, no final da prece, nós vamos distribuir a pomada do vovô Pedro. Espero que vocês se organizem, porque não é possível atender todo mundo ao mesmo tempo, né? Vou pedir à minha esposa Cássia, a princípio a gente vai dar um tubinho daquele para cada um, se sobrar a gente pode dar mais, né? E também levar a programação, lembrando que o ano que vem a primeira palestra vai ser no dia 27/2, ela vai ser proferida por um menino chamado Haroldo Dutra, menino que é um adulto profundo de conhecimento. Então, lembre, 27/2, Haroldo Dutra, juiz de direito, fará sobre transição planetária. Olha o tema. Brigadeiro, lembra sua esposa, né? É aquele rapazinho dali, ó. Pergunta a Jorge Godinho quem é ele. Então, queremos só destacar isso, tá? E vamos distribuir esta programação com as pomadas. Agora com o nosso companheiro, que é presidente da Associação Brasileira de Magistrados dos Espíritos, cujo foco é a espiritualização do direito e a humanização de justiça. O que Jorge está falando é exatamente isso. A gente tem que fazer o que é possível, o nosso alcance, para difundir os ensinamentos de Jesus. Muito bem, muito obrigado, muito boa noite a todos. Agradecer, antes de conduzirmos a prece, agradecer a presença de cada um de vocês aqui, porque não é à toa que nós estamos aqui, a convite do nosso incansável trabalhador Roberto Freitas Messano, delegado da Abrame aqui no estado de Minas Gerais, que vem desenvolvendo aqui no Tribunal de Justiça mensalmente essa atividade de reflexão e de oração. E para que tenhamos uma ideia da importância disso, imaginemos o quanto de fluidos densos, pesados, né? Quanto de energia negativa tem nesse ambiente. É natural, um ambiente de conflitos, um ambiente de tensão, né? Onde as dores e as aflições humanas, né? São externados. Então, é necessário realmente que a gente possa ter alguns instantes de reflexão, de oração, né? De elevação do nosso pensamento a Jesus, para que nós possamos ajudar até a espiritualidade a fazer uma faxina fluídica, uma limpeza aqui no ambiente, né? Nós não vemos, eu não vejo, mas sabemos das luzes que se derramam aqui sobre nós neste momento, não sobre nós individualmente, mas nós funcionamos aqui como uma espécie de um dínamo que vai espargindo, vai distribuindo essa energia positiva por todos os ambientes aqui deste fórum e ajudando aos que aqui trabalham, aos que aqui vêm com sede de justiça para terem um pouco mais de tranquilidade, de serenidade para a solução dos conflitos que aqui chegam. Então, agradeço a presença de todos vocês, porque vocês é que são a mola mestra dessa atividade que a Abrame desempenha. E vamos então aproveitar este momento e agradecendo mais uma vez aqui ao nosso amigo Jorge Godinho, presidente da FEB, que nos trouxe realmente essas palavras tão ricas em conteúdo histórico, em conteúdo doutrinário, em conteúdo espiritual. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e orar. Caro amigo, Mestre Maior Jesus, aqui estamos ainda na nossa pequenez, ainda buscando galgar degrau a degrau o ápice da nossa evolução, mas ainda com os nossos defeitos, com as nossas vicissitudes, buscando nos melhorar cada vez mais, buscando encontrar o caminho da paz, do amor, da fraternidade, da forma como Tu nos ensinaste. Às vezes nos afastamos, às vezes desviamos a nossa rota, mas cá estamos, Senhor, tentando nos ajustar, tentando, por meio da nossa reforma íntima, da melhoria dos nossos pensamentos, palavras e atos, alcançar a serenidade necessária para escolhermos os caminhos corretos. Derramai sobre cada um de nós as Tuas bênçãos de luz, espalhando por todos os ambientes aqui, deste tribunal, do fórum, dos fóruns, aqui do estado de Minas Gerais, para que a paz possa vir a reinar aqui na terra. Conduz-nos, Senhor, pela senda do bom caminho, e que possamos, no ano que vai se iniciar, ter também a serenidade necessária para fazermos as escolhas corretas, em especial no tocante às escolhas dos nossos representantes. Que cada um possa buscar a responsabilidade maior nesse momento. Nos abençoa, nos ilumine e nos protege, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Debaixo dessas vibrações, nós encerramos a nossa atividade. Seria talvez interessante vocês permanecerem para nós distribuirmos as pomadas, porque senão vai haver um acúmulo de pessoas. Né? Outra coisa, deve ter mais ou menos aí umas mais de 150 pomadas, né? mais de 150 aproximadamente. Mas se faltar alguém, a gente tem mais em casa e traz. Né? Deixa eu pegar umas aqui. Está aqui, obrigado. Muito obrigado.